exerce a pressão no Whats, faz a conexão. Enquanto arruma bombeto, o espelho emite a resposta. Os kit louco, é assim que ela gosta. Perfume Ferrari, impregna o ar. Por onde passar, sua fragrância vai deixar. Ligo a lourinha do Face, horas atrás. Ela curte a noite, vista do banco de trás. Arruma um retrovisor, contemplando a si próprio. Hoje tem fluxo e lá não impera o ócio. No show do fute, que a net tornou estrela. Se é o que eu quero, então irá tê-las. Fica monstrão de verde, ousadia, fissura. Luzes acesas, da mente escura. Entre tentações, ele rompe o limite. E o ambiente, desperta o apetite. Êxtase, êxtase, êxtase. A noite também tem fim. Êxtase, êxtase, êxtase. A noite também tem fim. Êxtase, êxtase, êxtase. A noite também tem fim. Êxtase, êxtase, êxtase. A noite também tem fim. Pode mandar sem medo, nada interfere, fi. Êxtase. Nada vai te pedir. O céu é logo ali um pino em curta distância. O amor é algo raro sob efeito da substância. No mundo onde o que vale é a sensação de poder. Camarote, champanhe, mina só pra fuder. Êxtase. Frenético mecanismo. Reflexo do banheiro mijando pro abismo. E finalmente amanhece, segue a adrenalina. Luminosidade, ferindo a retina. Quebrada quente, sagacidade. Na brisa do uísque, insanidade cambaleante. E sem rumo, como puta multidão clama por consumo. Mortal dos loucos sacia, orgasmo total. Duas da tarde, só arde meu horário local. Êxtase, êxtase, êxtase. A noite também tem fim. Êxtase, êxtase, êxtase. A noite também tem fim.